ou vamos fazer eventos para arrecadar fundos, almoços, tardes e tortas, campanhas de sócios e assim por diante, para arrecadar recursos. E fuder, fazer de graça. E o pior é que quem, quando é de graça, o povo não dá valor. Mas se a gente fizer lá no Centro de Convenções, pegar um tema de autoajuda, uma coisa que as pessoas precisam, falar sobre casamento, sobre conflitos sexuais, falar sobre obsessão espiritual, depressão, a gente vai lotar. O Espiritismo hoje no Ceará explodiu. É o modelo que eu conheço. E eu conheço o Espiritismo lá em Brasília. Você sabe quantos congressos estaduais nós já fizemos em Brasília? Zero. Porque ninguém tem dinheiro para fazer. E é a maior renda per capita do Brasil. Quando fizemos um evento com o Divaldo Franco lá, de graça, foi o maior evento espírita do mundo. 12 mil pessoas presentes no domingo e 8 mil no sábado. E pior, quase todas tinham condição de pagar. Reclamando do calor, do desconforto. Janet Duncan, da Inglaterra, presidente de uma casa, foi lá para Brasília, o Congresso Brasileiro. Foi para o Nilson Nel, chegar na Nazarena, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar. Andando de bengala, subindo aquelas escadarias enormes do ginásio, os banheiros terríveis. Ela ficou chateada porque não pôde ir. Mas pôde ir para o centro de convenções, no ar-condicionado, tudo, que a gente gosta. Então, atendermos os dois públicos, os que podem pagar e aqueles que não podem, fazer mais eventos, ajudar a federação, estarmos unidos, ajudar a defesa da vida, o Move Paz, todos esses eventos. Você sabe por que a gente conseguiu um pouquinho mais de divulgação aqui em Alagoas? Por causa do pessoal do Move Paz, que é um evento ecumênico, que não tem religião. Porque os jornais daqui são muito católicos, pelo menos o maior deles, não é? Só conseguimos por causa disso. Então vejam o ecumenismo do Cristo, a proposta da doutrina espírita. Então vamos ajudar, vamos levar, comprar livros, vamos ajudar a casa espírita, vamos fazer a nossa pequenina parte, trabalhar no bem. 5 minutos, 1 hora por semana, 1 hora por mês. Tem trabalho voluntário para esse pessoal todinho aqui, Marluce? Está sobrando trabalho voluntário no Brasil do desemprego, da depressão. Então vamos ajudar. Vamos pegar a fazer a nossa pequena parte. E vamos encerrar então a nossa parte de hoje. Declamando uma poesia para que saiamos daqui todos alegres, felizes, balsamizados. Uma das que eu gosto mais e uma das poucas que eu sei de cor. O poema da gratidão do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que ele costuma sempre diversificar nas suas palestras e seminários inesquecíveis, dizendo: Senhor, como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me agradecer pela honra de viver. Muito obrigado, então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver no altar da natureza, que podem ver a imagem, os doces olhos do irmão Bezerra, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque com meus olhos eu posso ver meu amor, ver meus filhos, ver minha família. Mas diante da minha visão eu detecto cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro, dá-nos, Senhor, a comiseração de ajudá-los, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente escuta uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que geme,